75728, no solo 14, liberando via Delta, solo 21-9. Liberando Delta 219, 7729. 738, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1000 graus, 12 nós. Livre pouso no zero, gol 1732. Confirmando baixo travado. Confirma. Enter. Juliette, 7-2-2. 7-Bravo Delta, linha mantém pistão no zero. Juliette, Bravo Delta, apenas confirmando, estará restrito ao número pés até a liberação do controle para o nível 095, ok? Juliette, Bravo Delta, Juliette Bravo Delta, confirmo o POB. 04, vento, uma centena, 12 nós, livre decolagem, pistão no zero, Juliette Bravo Delta. Gol 1738, prossegue táxi Alfa, reportando 11 a Juliette. Alfa, agora. 4207, aguarda o busto de avançamento. Solo Gol 12, minha cara para o táxi, com 124 a bordo, alterna Natal, autonomia 3 horas. Gol 260, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, chame torre em Uno, 18-95, o ajuste de altímetro no 0, no 3. Pátio Uno, Índia, para o próximo 1295, gol 260. Objeto 5728, fica dentro do Boeing da Gol, iniciando o táxi. Após o mesmo passagem do Juliette, autorizado a ingressar Pátio Uno, posição 09. 7-722, posição 09, após o passagem do 09. O Gol 1738 fica atento ao Boeing do Webjet. Prosseguirá táxi via Juliette para a posição 05. Juliette Bravo Delta, corredor forte, no meu pé, já porta 10 milhas. Reportar 10 milhas, Juliette Bravo Delta. Após o mês de passar a retaguarda, autorizado por estiver em funcionamento, sem protótipo. Salvador, contigo, 1260, posso contactar a 1-0, pronto para a decolagem. 260, bom dia, Aline, mantém pistão 0. Autorizada, Aline, mantém pistão 0, 1260. Bono 260, após a decolagem, vai manter para o até 3 mil pés devido a um tráfego de pequeno porte que decolou à frente, prosseguindo para o corredor forte, subindo para o nível 095. Livre decolagem quando pronto, vento 1,00 graus, 129. Autorizado a decolagem de 1,0, após a decolagem, manter para o até 3 mil pés, o Bono 260. Bono 260, decolado aos 22, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Ok, 1208, obrigado. Controle, o Gillette Bravo Delta está 10 milhas. Gente, o Gillette Bravo Delta, aguarde a atenção. Aguarde a atenção, Gillette Bravo Delta. Controle! Boa tarde, bom dia, Gol no 260. No 260, contato radar 390, saída Puka. Ok, vai manter a proa ainda com as instruções ou não? Negativo, no perfil, Gol no 260. Ok, então, quando a subida Puka, Gol no 260. Na presença autorizada para de Puka, pro Gol no 260. Quanto Puka? Via Índia, no ponto de espera da 1-0, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste de altímetro no 0, no 3, bom voo. 0, no 3, autorizado em ponto de espera do 9-5, Azul 4207, autorizada a linhagem decolar, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 129. Autorizada a linhagem decolar da 1-0, 4207. Fala, Marcos, chama o controle. Xané 6255, identifica a chegada Mar e desce até o 050. Identificou na chegada Mar e desce até o 050. Cidade vai. autorizada. Autorizado, está no 62. Juliette Bravo Delta, livre atenção 095. Juliette Bravo Delta, reserva. Romeu Tango Golf, controle de Salvador, prossiga. Confirme chamado de pouso em Feira. Sente, reporta para descida. Azul 4207, decolar 225, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, decolado na DAEL. Contato radar 360, saída da DAEL, Azul 4207. 360 na DAEL, 4207. Autorizado Galeão, nível de voo 380. Decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle a PR 120, décima 8 e o transponder 5052. Autorizado. O 3191, cotejamento correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Finesse 200, Skulk Dent, clear. My arrival descent, but level 050 and fly direct to Kitap. Level 050 direct to Kitap. Do we have anybody in front of us? Sequence for a right. Number two. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10, com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Pedro Luna 6. Após Belo Horizonte, após Trigo, após conforme rota. O controle apere 120, décima 8 e o transponder 5050. 545, alternado 12685. 12685. Leda Bridge, Campos do Lula 6, Belo Horizonte, direto Bridge, 1208, controle 5050, transponder 3895. Então, 3895, atendimento correto, estamos pronto para o tiver questionamento. Tamo lá. Chané 6255, desça para 2000 pés, ajuste 903 e está livre ali. 2003, livre ali, vai reportar estabilizado. Azul 4207, Recife 251-13325, bom voo. 251-13325, bora. Flash 91. Confirma a velocidade. Tem condições de aumentar? Confirma a velocidade. Sim, está autorizado. O Flash 91, até quanto a velocidade? Estou na descida 230, está autorizado, flash 91. Controle Salvador com a Sádio 5220. Strip 5220, identifica, chegada Mari, reporta a descida. A gente, Mari, vai reportar a descida. Flash 91, desça para 050. Salvador approach, Finesse 200. Go ahead. How about direct to the so we can clear the altitude restrictions on arrival, ma'am? Maintain TAP. Maintain TAP. 191 autorizado para o Tibete funcionamento, chama para o táxi. Tanea, 6255, estabilizado, Renéa Sexy. Torre, 118-95, Oxenés 6255, bom pouso. Torre, 118-95, obrigado, bom dia. Oxenés 6200, descend 2000 feet, Unit 1013, clear, find the report established on localizer. 1013 on the, assumer setting, descend 2000, report established, 6200. No 3, Oxenem 6255. Vai reportar mais travado. Estou externo, baixado e travado, 6255. Oxenem 6255 avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Teve pouso, pista 1-0, 6255. Seguidorizando, ponto de descida. Trip 5220, desça para o 0620. Para o 0620, trip 5220. Um, autorizado táxi via Pátio Índia, ponte parada 1-0, chama a torre em 1-1-8-1-9-5 e o exige altímetro 1-0-1-3. Por gentileza, poderia confirmar a alternativa? Trip 5220, reduza para 210. Reduzindo para 210, 5220. Paulo Salvador, boa tarde. Bom dia ainda, Chané 6255, ligou aqui. 6255, autorizado táxi via Alfa, reporta Anjo Juliette. TVV Alfa, reporta Anjo Juliette. Poderia confirmar a última aeronave que pediu autorização? Gol 1-777, aguarde cópia. Leste a 91, desça para 3 mil pés, ajuste 903 sem restrição. Solo T389, direcionamento na 3. Então, 3895, fique atento à aeronave que passará a retaguarda após autorizado por Chibec e acionamento, chame para o táxi. Camarão táxi, está aguardando a passagem da aeronave T389. O Chané 6255, autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. Livre pela Juliette, posição 08, 6255. Gol 1777, pronto, cópia. Autorizado, ponto seguro, nível de voo 340. Decola da 110 com curva direita, na saída da EL, leda após direto. O controle apere 120.8 e o transponder 5054 via Upper Whisk 50. Good afternoon, Oceania 6200, fire. Ah, ILS. Thank you very much, 10. O transponder 5054. O voo 1-777, chama pronto se tiver funcionamento. Degrees. 113 knots is the wind and clear to land runway 10. Chennai 6300, thank you. Bom dia, Tam. Mantenha e após o avião, na final ele mantém a distância.